negócio ainda continua aqui, viu? Sebra, né, Josias? Quando eu te vi, gostei. Bora, Nani, diz. Eu te vi, Careca, diz. Gostei também. E a notada que eu te dei. Ousados, fecha e canta. Estava tremendo. Rogério, a Pathy, sempre com a gente. Obrigado, da AP Produções. Karine, Karina, no Sol do Motivo, com os amigos de Belém do Pará. WG, Garrincha, do Paredão Malvado, Assombroso. Obrigado, Mariano, Magrão, Jonathan. Daqui a pouquinho tem MT. Prometi ligar, e você me perguntou qual o tamanho do nosso amor. Joga, joga. Te amo tantão assim. Alô, VJ. Te amo tantão assim, ó. Te amo tantão assim. Joga!